as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. O texto bíblico de Cantares, capítulo 8, verso 7, nós estamos dando abertura na programação nesta manhã e queremos com muito carinho, com muito prazer, com muita alegria, cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana que se inicia é uma semana de preparação para a Santa Ceia do Senhor, que ocorrerá no sábado próximo. Então, amada igreja, todos os membros em comunhão, nós estaremos com esse grande momento de celebração, dia 4, portanto, às 19 horas e 15 minutos, em nosso templo, ali na Silveira Martins 506. Estaremos celebrando mais uma vez esta grande conquista que o nosso Mestre Jesus nos deu na cruz do Calvário. Queremos também convocar o povo de Deus para que nesse mês de fevereiro haja em todas as igrejas momentos de consagração. Os pastores, os líderes de congregações estabeleçam noites de vigílias e nós estaremos fazendo um clamor pela nossa primeira escola bíblica de obreiro. Nós estaremos realizando neste mês de fevereiro, dia 29, e 1º e 2 de março, aonde estará ministrando a palavra de Deus nestas noites o pastor João Maria Passo Fundo e o pastor José Zenuíno de Chapecó. Então, os obreiros, nós vamos fazer a apostila e queremos que cada obreiro, juntamente com a sua congregação, os obreiros, com a sua esposa, vamos estar juntos na quarta, na quinta e na sexta-feira. 3 noites, 2 períodos, cada noite, aonde estaremos estudando a palavra de Deus. Esses homens são preparados e vão falar especificamente para os obreiros, para o diácono e a esposa, o presbítero e a esposa, o pastor e a esposa, o evangelista e a esposa, o auxiliar e a esposa, e aqueles interessados, que mesmo que não tenham ainda um ministério, mas que tenham uma chamada de Deus, você pode te inscrever e nós vamos ter o prazer de recebê-lo nestas noites de aprendizado da palavra de Deus. Dia 29 de fevereiro, dia 1º e 2 de março. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Uma princesa, ela recebeu de seu noivo, na data de seu aniversário, um pacote. Ela rapidamente abriu e deparou-se com uma bala de canhão. Desapontada, zangada, atirou aquela bala preta num canto do seu quarto. A essa altura, com o impacto, rompeu-se a camada exterior e apareceu uma bola de prata. Sem hesitar, ela junta e a faz girar por entre as mãos. Ao mesmo tempo, exerce alguma pressão sobre aquela bola de prata, da qual nesse momento se desprende. E olhem só, um envelope de ouro. Sem demora, ela o abre e eis a surpresa. Sob um veludo preto, um anel reluzente recheado de diamantes de grande valor. em anexo a uma breve dedicatória por amor a você. Meus irmãos, assim como essa princesa, muitos pensam da mesma maneira a respeito da Bíblia Sagrada. A Bíblia, para muitos, ela é olhada como um objeto que não tem o seu valor. Muito do que nela está escrito, para muitas pessoas, é esquisito, é incompreensível. Mas eu quero dizer a ti que me ouve nesta manhã, a pessoa que penetra no conteúdo das Sagradas Escrituras, isto é, quem não se detém na superfície, encontrará sempre novas e belezas indizíveis ao olhar humano. Finalmente, você, amigo, você, homem, confrontará com a mensagem divina de vida eterna. Eu te aconselho, leia a Bíblia, abra a Bíblia. Você vai ter as grandes surpresas como teve essa princesa. Ela descobriu que junto daquilo que para ela no primeiro momento não lhe trouxe nenhum prazer, ela encontrou o seu valor precioso. Tu quer paz, tu quer vida melhor, tu quer saúde, tu quer salvação para a tua alma, quer descanso, então conheça a palavra de Deus. Porque Jesus foi quem disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Quero nesse momento orar com você. Soberano Pai que estás nos céus, nesta manhã, quando milhares de pessoas, junto comigo, Senhor, estão orando, nós sabemos que muitos dos nossos irmãos já foram iluminados, perderam o medo de abrir a página sagrada. Tiveram prazer em receber uma Bíblia e descobrirem nela palavras de vida eterna. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és eterno, Tu és poderoso. E eu oro a Ti e agradeço a Ti por tudo o que o Senhor tem feito através da Tua palavra, e nesta manhã não é diferente, nós usamos ela como escudo e vamos invocando a Tua promessa, que aqueles que creem em Ti, ó Deus, os milagres haveriam de acompanhá-los. E o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. E nós estamos orando em favor dos enfermos, dos problemáticos, dos pais, das mães, das famílias, as pessoas que estão vivendo as suas noites de sofrimento. Responde-nos agora e cura, faz milagres em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.